viver o presente parece até uma coisa estranha, né? Será que dá para viver algo que não seja o presente? Dá para viver o passado ou o futuro? A gente sabe que mentalmente a gente às vezes fica preso, principalmente no passado, né? Mentalmente, revivendo, repassando tudo aquilo que já aconteceu. E a gente está perdendo a oportunidade do agora, que é o único momento que a gente consegue realmente fazer alguma coisa, é o momento presente. Por que que nós nos retiramos do presente dessa forma deliberada? E todos nós, em alguns momentos, a gente faz isso, né? Por que que a gente se retira? É para a gente pensar, né? Por quê? Porque esse dia de ontem, ele se repete hoje apenas no número de horas que ele tem. É a única semelhança de ontem com hoje, são as horas que eu vou ter para utilizar. Mas as oportunidades são todas novas, todas diferentes. Cada novo dia é um recomeço. Mas recomeçar o quê? Porque cada um de nós decide como vai ser feito isso. Algumas pessoas têm uma visão da vida sombria. As vidas são mais difíceis, são mais trabalhosas para alguns, sim. Mas o que se apresenta para ser feito requer de nós mais determinação. Aquilo que está vindo para mim, que eu estou vivenciando nesse momento, é meu e eu preciso enfrentar isso com coragem. Adianta eu me esquivar de alguma situação da vida? Adianta eu tentar fazer de conta que não é comigo? Não adianta. Daqui a pouco, se eu conseguir me livrar da situação, daqui a um pouco uma situação nova se apresenta, provavelmente num grau até maior. Então a gente precisa entender o nosso papel na própria vida. Cada um de nós tem uma vida para ser tocada. E o que que é viver? O que que significa viver? Se não, aprender. Ah, é difícil. É. Mas quando a gente aprende no difícil, o ganho é muito maior. Porque as coisas que são fáceis, que eu já passei, não preciso, vamos dizer assim, reprisar, porque eu aprendi, se tornaram fáceis. Então eu preciso, é naquelas que são difíceis, e são várias situações que a gente poderia perder um tempo aqui enumerando. A principal delas talvez sejam os relacionamentos. Aqueles com os quais a gente tem mais dificuldade são os que nós precisamos focar e entender o porquê que é difícil me dar bem com tal pessoa. Aceitar o que ela faz, porque é eu, não é ela. Eu tenho que me dar bem, eu tenho que aceitar. Então, por que que eu não consigo fazer isso? É o meu ponto de referência, é observar isso. Eu preciso mudar, me transformar. Eu preciso. E a gente quer sempre fazer as mudanças para fora. Mas o presente, ele é um momento mágico. Eu digo sempre, né, que todos os dias quando a gente acorda, tem um sol lá fora. O sol é a representação de muitas coisas positivas na vida. Ah, mas está nublado. Está nublado, mas o sol está lá em cima. Ele continua lá. Ele não desapareceu. Eu posso não estar vendo ele, mas eu sei que ele está lá. Isso significa ter esperança. O que que é ter esperança? De algo melhor, de um futuro melhor, de algo que ainda não existe, mas que vai ser construído. Ter esperança é acreditar que vai ser melhor e me colocar em processo de trabalho ou de construção para que aquilo que eu espero, ele se concretize. Porque se eu só esperar e sentar, vai acontecer outra coisa que não é aquilo que eu estou planejando. Então eu preciso arregaçar as mangas, eu preciso construir esse futuro. A gente está toda hora construindo, né? Só que muitas vezes, quando a gente está muito preso em algo do passado, mentalmente preso, o corpo está aqui, mas a cabeça está lá. Então a gente parece um zumbi, né? Andando, fazendo coisas distraídamente. E através disso nós não temos consciência do que nós estamos fazendo. E não tendo consciência, nós estamos muitas vezes depositando as sementes erradas naquela plantação que eu tenho. Então, a gente precisa sim se dar conta de que o momento presente é um momento de consciência. O passado, ele pode ser simbolizado por todo o inconsciente que nós temos e que muitas vezes nós não compreendemos, não temos acesso a ele, por isso é inconsciente. Mas que ele se manifesta em nós de várias formas, em tudo aquilo que a gente vai realizando, principalmente de forma impulsiva. Quando a gente faz alguma coisa de uma forma que a gente desconhece até quem eu realmente sou, é o meu inconsciente que vem à tona. E aí ele mostra para mim quem eu sou, que eu não conheço. Porque a gente não se debruça na tarefa de se conhecer. Mas se a gente perceber não apenas atitudes e palavras, mas principalmente pensamentos, o que eu penso frequentemente, isso tem muito a ver com quem eu sou e com o que eu estou colocando para fora. Então, eu devo prestar muita atenção nisso, porque a mente, ela determina o meu presente, que é o que eu vou acabar realizando, e o meu amanhã. Então, tudo aquilo que acontece no nosso dia, a gente, de uma certa forma, reage às coisas. Ou simplesmente age. Quando nós temos uma ideia, uma intenção, a gente tem uma atitude perante isso. Tanto a ação como a reação que nós temos, elas são determinadas pelos nossos arquivos, ou pelas nossas experiências, ou por aquilo que nos constitui. Nós não vamos fazer nada diferente disso se nós não ressignificarmos todo esse conteúdo que nós trazemos. Nós somos uma soma de experiências, todos nós. Experiências boas, experiências nem tão boas. Aquelas que são boas, damos vazão. As outras, nós precisamos olhar e modificar. Por que que eu fiz dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Por que naquele momento eu falei o que eu não devia ter falado? Porque eu deixei que o meu impulso fosse mais forte do que a minha capacidade de me acalmar, de ter paciência. Então significa que alguma coisa ainda se sobrepõe à outra dentro de mim. E eu preciso trabalhar isso. E a Marta falou da meditação, que é fundamental para que a gente consiga dar esse tempo de retorno para as coisas que a gente vai fazer. Retornar de forma diferente, não impulsiva. Ah, eu não consigo meditar. Bom, começa a fazer reflexões. Começa a mentalmente a analisar o teu dia, ou analisar um ponto específico que aconteceu. Ah, hoje tive um problema assim. Então vamos olhar de outra forma para aquilo, para ver se eu não poderia ter feito diferente. Quando a gente se debruça dessa forma, a gente já está dando uma nova organização naquilo que a gente tem. Todos os processos que a gente não está conseguindo, a gente vai conseguir através de disciplina, de vontade e de persistência. A gente não vai fazer nada de uma hora para outra. Ninguém se transforma daqui para cá com um simples momento. É uma graduação. É uma insistência dia a dia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, assim por diante. É assim que nós construímos quem nós somos, através desse processo de dia a dia, formando hábitos ou vícios. São as mesmas coisas, são construções dos dois lados, mas todos eles foram feitos no momento do agora. E amanhã eu posso fisicamente ter um futuro, espiritualmente todos nós teremos um futuro. A gente não sabe se aquilo que eu estou projetando hoje vai realmente acontecer da forma como eu estou projetando. Mas eu diria que não é tão importante saber disso. O importante é esse momento. É o que nós estamos fazendo agora, com a intenção correta de fazer. E saber que amanhã, aquilo que está brotando, temos que trabalhar isso, né? Temos que colher isso e usar uma nova oportunidade para algo mais feliz, eu poderia dizer assim, da nossa vida, né? Então, sempre lembrando, né? A experiência da vida é um grande aprendizado que a gente tem, é a oportunidade de aprender sempre coisas novas, sejam situações agradáveis ou situações que não são tão agradáveis, mas enfim, todas elas nos dão uma nova oportunidade de aprendizado. Todas. A gente só tem que, às vezes, mudar o nosso ponto de vista para poder retirar esse ensinamento que a vida está nos oferecendo.